Grupo Tartaruga Rebaixada. Grupo Tartaruga Rebaixada. Belém, Pará, Brasil. Aí, meu top DJ Leozinho. Detone as melhores pro nosso povão. Grupo Tartaruga Rebaixada. Tartaruga Rebaixada tem um apoio de Pelicar Películas e Adesivos e Pedrão Motos.

FM, levando todo mundo ao delírio. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho.

eu tô lascado. Minha mulher vai quebrar o meu carro, vai pegar os meninos e não vai ter perdão. E eu tô com medo, vai! A 01 é a de casa, a 02 é a da rua. Eu sou raparigueiro e vivo com as duas. A 01 é a de casa, a 02 é a da rua. Eu sou raparigueiro mesmo, rapaz! A 01 é a de casa, a 02 é a da rua. Sou raparigueiro e vivo com as duas. A 01 é de casa, a 02 é a do mundão, hein? E vivo com as duas. Receba! Vai pagar pensão, rapaz! Corpo de pecada! Eu sou raparigueiro e vivo com as duas. Grupo Tartaruga Rebaixada. Grupo Tartaruga Rebaixada. Belém para Brasil. Obrigado, Brasil. Meu Deus. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, meu Deus, por tudo.